que essa transformação que ocorreu na vida de Saulo e que se tornou Paulo ocorra também na vida de cada um de nós em várias áreas, ou até mesmo naquela que é mais importante, na nossa salvação. Pai, oramos em nome de Jesus. Amém. No Evangelho de João, no Lucas, capítulo 3, a gente vai lembrar João Batista pregando o Evangelho no deserto. E a pregação de João Batista consistia no arrependimento. Ele: arrependei-vos, dizia ele. E o interessante é que essa palavra arrependei-vos quer dizer, na língua grega, metanoia, que quer dizer metamorfose, é a raiz da palavra metamorfose. E a metamorfose, você sabe, é uma transformação. Você vê alguém de um jeito e logo depois da operação de Deus na vida desta pessoa, ela se transforma numa outra pessoa. Não fisicamente, mas interiormente ele se torna uma outra, ou ele ou ela se torna uma nova pessoa transformada pelo poder de Deus. Eu tenho certeza que você já viu alguém que passou por uma experiência de conversão, que fazia determinadas coisas, não necessariamente roubava, matava, aquelas coisas todas, mas vivia na igreja e não tinha nenhuma preocupação com as coisas de Deus, mas um dia teve uma experiência, um encontro com o Senhor e foi transformado. E depois você olha para aquela pessoa e veja, você está tão diferente, algo mudou. Isso que aconteceu foi uma transformação operada por Deus na vida daquele homem, daquela mulher, pois eles não poderiam fazer isso, você não poderia fazer aquilo, somente Deus poderia transformar aquela pessoa tão má, tão difícil, numa nova pessoa. Logo a gente olha para essa ideia, para esse pensamento, e a gente entende, olha para nós mesmos e pensamos assim: bom, eu tenho algumas características, eu tenho algumas convicções que me foram transmitidas ao longo da minha vida, eu me sinto como que alguém que não pode ser mudado. Eu, do jeito que eu sou, do jeito que eu, pelas experiências que eu passei, eu sou desse jeito e não há como eu me tornar uma nova pessoa. E eu passei por essa experiência porque eu tinha um jeito, a partir da experiência de vida que eu tinha, algumas coisas foram trabalhadas, foram feitas lá no íntimo do meu ser. E eu tinha uma condição, uma situação, uma forma de ver as coisas que eu achava, eu nunca vou poder ser diferente daquilo que eu sou. Até o dia do encontro com o Senhor e houve essa metamorfose. Deus mexeu lá dentro do meu coração e me tornou uma nova pessoa. O que eu quero dizer com isso é que a transformação é bem diferente de mudança, como várias outras vezes eu disse para você aqui. A mudança sempre ocorre de fora para dentro. Por conta de alguma influência que é imposta a você, você muda de opinião, então você muda. Agora, a transformação é algo que acontece lá dentro. Deus trabalha lá dentro do nosso coração e nos transforma numa nova criatura. Isso é um milagre. Aliás, é o maior de todos os milagres. O maior de todos os milagres é a conversão, é a transformação, é a metamorfose que Deus opera na vida do homem, lá dentro do coração do homem, transformando em uma nova criatura. Isso é importante para nós hoje, porque eu tenho certeza que muitos de nós têm áreas de nossa vida que gostaria que Deus transformasse. É importante porque há muitos de nós que temos convicções das quais não conseguimos nos livrar, convicções essas que já chegamos à conclusão, não está de todo certa. Mas Deus pode fazer um grande milagre no seu coração, Ele pode transformá-lo, Ele pode operar uma metamorfose na sua vida. E é sobre isso que eu gostaria de falar hoje, sobre a metamorfose da alma, algo que só Deus pode fazer lá no coração do indivíduo, transformando você numa nova pessoa. Um homem que pensa, que age, que pensa que o que está fazendo é certo, numa nova pessoa, transformando-o completamente, isto é, de dentro para fora, um milagre operado por Deus. Primeira coisa que você precisa se dar conta é da necessidade da metamorfose da alma. Nós nunca sofreremos essa transformação, essa metamorfose, se nós não nos dermos conta da necessidade que temos dela. E quando a gente olha para o capítulo 9 de Atos, versículos de 1 a 4, a gente percebe claramente a necessidade dessa transformação. No versículo 1 a gente lê: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra o discípulo do Senhor. A palavra respirar significa que o que fazia Saulo viver, a razão da vida dele era fazer aquilo que ele gostava, era servir a Deus. Mas ele servia a Deus à sua maneira, do jeito dele. E ele então achava que prender e matar discípulos do Senhor Jesus era prestar um serviço a Deus. Portanto, ele respirava ameaças de morte para todas as, na sua vida, porque qualquer pessoa que pregasse uma outra coisa que não fosse aquilo que o Senhor Jesus ensinava, ele já logo queria prender, porque ele zelava pela sua religião, o judaísmo. Portanto, o trecho está aqui de alguém que respirava ameaças de morte. E ele entendia assim que estava fazendo um grande serviço para Deus. De todo o coração, ele acreditava que servia a Deus fazendo aquilo que faziam. Assim como nós, muitas vezes, de todo o coração, acreditamos que estamos servindo a Deus fazendo as coisas que fazemos e conforme nós fazemos. E muitas vezes nos surpreendemos quando percebemos que Deus não quer nada disso, mas no primeiro momento, Saulo respirava ameaças e mortes. Como é que a gente vai saber que ele precisava dessa transformação? Porque logo em seguida, no versículo seguinte, o texto diz que ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Esses que pertenciam ao caminho, e caminho seria Jesus, pertenciam e assimilavam os ensinamentos de Jesus, estes sim respiravam os ensinamentos de Jesus. Esses sim respiravam a verdade, porque Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, João 14, 6. E esses homens, eles respiravam o evangelho de Cristo Jesus, tanto que não paravam de pregar. Qualquer que fosse ou quaisquer que fossem a circunstância, estavam eles pregando o evangelho que aprenderam de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos duas situações aqui. Um, acreditava estar fazendo a vontade de Deus. O outro também acreditava. Mas a gente vai ver logo em seguida, no versículo 3, em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Versículo 4, ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E o versículo 5 fecha a questão, dizendo algo muito importante. Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo, então, agora se depara com a realidade da sua vida. Ele precisava de uma transformação realmente, porque ele acreditava que estava fazendo o melhor. Ele acreditava que estava seguindo ao Senhor. Mas agora ele se depara com Jesus e que diz a ele: olha, você está indo pelo caminho errado. Eu sou Jesus a quem você persegue. Quando você persegue esses homens chamados os do caminho, você está perseguindo a mim. Eles sim, estão no caminho certo. Eles sim, estão fazendo as coisas que agradam ao meu coração. Você não. Eu sou Jesus a quem tu persegues, disse Jesus a Saulo nessa visão tão, tão importante, nesse encontro que Jesus teve com Saulo. O que a gente percebe aqui? Um dos dois estava errado e não eram os do caminho que estavam errados, mas Saulo estava errado. E o que acontecia com ele? Ele acreditava de todo o coração que aquilo que ele fazia estava certo, agradava a Deus. E eu às vezes imagino que muitos de nós aqui achamos que aquilo que fazemos é certo, está agradando a Deus. E qualquer dia desse, se você não der atenção àquilo que será dito nesta noite, você vai se surpreender, porque Deus vai dizer a você: eu sou a Jesus a quem você persegue, porque você não está fazendo exatamente aquilo que eu gostaria que você fizesse. E a gente sabe o que o Senhor gostaria que fizéssemos, simplesmente lendo a palavra do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor. O que Saulo fazia era algo bom para ele. Ele pensava que agradava a Deus, mas ele estava agradando ao seu próprio coração. Ele estava agradando a sua própria religião. Ele era um religioso e ele precisava se livrar ou se libertar dessa maldição. Eu digo maldição porque a religiosidade faz com que creiamos que estamos seguindo a Jesus, que estamos seguindo a Deus, mas na realidade não. E eu gosto de falar sobre isso porque muitas pessoas acham que por ser membro da igreja X já está com o passaporte garantido para a presença de Deus. Isso é religiosidade. O que o texto está dizendo aqui é que a verdadeira religião é Jesus. Se eu quero ter a salvação e se eu quero ter as bênçãos de Deus sobre a minha vida, eu tenho que entender que eu tenho que seguir a Jesus e não denominações, porque as denominações não levarão ninguém aos céus. Eu costumo dizer, quando você tiver que se apresentar de Deus e se justificar diante dele, a última coisa que ele vai perguntar é que igreja você pertencia. Quem era o seu pastor? Qual é a sua igreja? Ah, eu era da Igreja Batista, lá da Ponta da Praia, pastor Ezequiel. Isso não vai fazer a menor diferença. E seja qual for a sua igreja, é justamente isso que Deus não vai perguntar. Mas ele vai perguntar, você conhece a Jesus? Você seguiu os ensinamentos de Jesus? Você era um do caminho? Conforme o texto descreveu aqui. Portanto, a religiosidade é algo que domina o nosso coração de tal forma e a gente não consegue se desvencilhar disso. Porque é algo que fica tão gravado no nosso coração que a gente se torna como que refém dessas convicções que são falsas. E muitos de nós, e eu vou falar por mim, um dia eu fui liberto do batistismo, porque eu sou batista até debaixo d'água, eu gosto da denominação. Enquanto disser que a palavra de Deus é a verdade, então eu vou ser batista, e assim como outras denominações pregam também. Mas eu era mais batista do que crente em Cristo Jesus. Até um dia que Deus me libertou dessa maldição. Ele diz, não, você precisa ser mais cristão do que qualquer outra coisa. Houve uma transformação no meu coração. Eu entendi que eu devia ser igual a Jesus e não devia ficar confiado na denominação. Deixei de ser denominacionalista para ser um cristão. E esse é um engano de muitos de nós. De qualquer forma, essa era a situação pela qual Paulo vivia. E ele teve que passar por uma experiência marcante. Ele teve que passar pela transformação. Ele pensava de uma forma, os do caminho pensavam de outra. E Jesus ratifica aquilo que os do caminho faziam. E eles serviam a Jesus. Talvez você esteja pensando que está fazendo a coisa certa. Mas talvez você esteja redondamente enganado. E é sobre isso que a gente está falando. Que você esteja com o coração aberto para que Deus opere na sua vida um grande milagre. Saulo, portanto, pensava estar fazendo a coisa certa, mas estava completamente enganado. Pensava ele estar prestando um grande serviço a Deus, mas na verdade estava perseguindo o próprio Deus. Ele precisava ser transformado. Esse engano é um engano que muitas vezes domina muitos de nós. Num segundo momento, a metamorfose da alma só pode haver mediante um encontro com Jesus Cristo. Versículo 5, nós vamos nos dar conta de algo muito interessante. Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Saulo não poderia ele provocar a metamorfose da sua alma, ou mudar-se a si mesmo, ou transformar-se a si mesmo. Ananias, que conversou com ele depois, não poderia fazê-lo. Os outros discípulos que andavam com Jesus também não poderiam fazê-lo. A transformação é obra exclusiva do Senhor Jesus. Só ele pode transformar o seu coração. Portanto, sem um encontro com Jesus, sem o conhecimento da vontade dele e sem a aplicação da vontade dele à nossa vida, não pode haver transformação. Portanto, você está totalmente enganado se acha que o pastor vai poder transformar o seu coração, que você mesmo vai poder transformar o seu coração. O texto dá conta que só Jesus é capaz de transformar o homem. Só Jesus seria capaz de ter uma conversa com Saulo, e a partir dessa conversa, Saulo se tornar uma nova pessoa. Só um encontro com Jesus poderia provocar isso. O maior engano que a gente tem vivido no nosso tempo é achar que a gente pode mudar as coisas que estão gravadas lá no nosso coração. E a gente se cansa de tentar e tentar e se frustrar. Depois desiste. Ah, não vou fazer mais, já vi que eu sou assim, eu nasci assim e vou morrer assim. Que nem aquela música lá da novela lá da Gabriela. Eu nasci assim, sou assim e vou morrer assim. Porque já tentei, não consegui. O pastor tentou lá, orou por mim, não conseguiu. Eu não consigo mudar essa área. Então, eu já vi que eu sou assim mesmo, e me conformo com o fato de ser assim, achando que isso é tudo. O problema é que você quis fazê-lo. O problema é que você esperou que outros pudessem fazê-lo. Você não se deu conta que só Jesus pode transformar o homem. Só Jesus pode pegar o coração de pedra e transformar no coração de carne, como diz o profeta Isaías. Só Jesus pode fazê-lo. Nós não. E isso é tão marcante nesse texto, que tudo aconteceu depois de um encontro de Saulo com o Senhor Jesus, e depois desse encontro, Saulo jamais foi a mesma pessoa. Terceiro lugar, a gente tem que se dar conta é que a metamorfose da alma só pode haver caso haja uma predisposição para tal. Caso haja uma predisposição para que Deus possa operar essa transformação na minha vida, essa transformação na nossa alma. Porque há muitas vezes nós sabemos que temos algumas coisas que precisam ser transformadas, mas nós não queremos. O texto dá conta aqui, no versículos 6 a 8, do seguinte: Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguiu ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. Eu quero chamar a sua atenção, e me chamou a atenção aqui, o versículo 7, quando o texto fala: os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viram ninguém. Eu já li algumas versões que esses homens levaram Saulo até a cidade, depois se mandaram. Qual é a diferença que eu vejo aqui? E também o texto não dá conta que esses homens continuaram a trajetória junto com o apóstolo Paulo. A gente pode levar em conta aqui algo muito importante. Saulo, dentre todos ali que ali estavam, foi o único que estava com o coração aberto para a operação de Deus em seu coração. Porque enquanto que os outros não se falam mais nele, tipo, Saulo se fala constantemente. E ele foi para a cidade conforme Jesus mandou. Mas os outros, o que eu tenho notícias é que foram embora. Talvez eles não estivessem dispostos a sofrer essa transformação no seu coração. Mas havia uma predisposição no coração de Paulo de, ainda que fosse judeu, ainda que zelasse pela religião judaica, ele tinha o coração aberto para a mudança. Tinha o coração aberto para a transformação. Muitas vezes Deus não opera a transformação na vida do indivíduo porque a gente não está com o coração aberto para isso. A gente se fecha. A gente diz: não, eu sou batista, por exemplo, então eu nasci na religião batista, meu pai era batista, meu tataravô era batista, então eu vou morrer batista, porque batista é o batista, tá certo. E eu estou falando de batista porque a gente está entre nós aqui. Então não posso falar de ninguém. Ou eu sou assim, nervoso, porque meu temperamento é esse, porque eu nasci assim, eu fui lapidado dessa forma pela educação que eu tive, então é assim que eu sou. E não acredito nessas coisas, porque essas coisas foram me ensinadas. Hoje você pode dizer que não é, mas eu acredito que é, e acabou. E eu fui ensinado sempre de que o Brasil foi descoberto Pedro Álvares Cabral, até que li uma revista, a revista Época, que dava conta dos chineses que saíram há mais de 600 anos atrás, navegando pelos sete mares, e passaram por esse continente. O que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente é obrigado a crer em algo que a gente foi trabalhado para crer durante muitos anos e não estamos abertos a argumentações. Mas Saulo estava aberto. Deus não vai poder transformar o seu coração se você não estiver aberto, o coração aberto, para que ele possa operar na sua vida. E em quarto lugar, nós vamos ver que a transformação da alma de Saulo ocorreu de forma marcante, porque a partir do versículo 10, você vai ver que ele foi para Damasco, ele estava cego e foi, Jesus manda Ananias ir ter com ele, e Ananias diz: mas Senhor, eu vou lá, Saulo vai me prender, vai me matar esse homem aí, eu já sei a fama dele, não vou lá não. Jesus vai lá, que esse homem é um homem através do qual eu quero operar meus pensamentos, diz o versículo 15, mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome para os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel, mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Depois disso, você vai perceber que Saulo foi batizado e a partir de então, você vê uma nova história, não mais de Saulo, mas do apóstolo Paulo, que foi aquele que pregou o evangelho para os gentios. Os gentios são aqueles que não são judeus, e também para os judeus, Paulo foi um grande homem usado por Deus. Vejam a transformação. No primeiro versículo diz que ele respirava ameaças e morte contra os do caminho. E agora o versículo último diz que Saulo era um dos do caminho. Em 19 versículos nós vemos a transformação de um homem em um outro homem, que deixou trabalhar por Deus e as suas convicções mudaram. E agora ele era um discípulo do Senhor. Agora ele era um seguidor do Senhor Jesus. É o que esse texto descreve. Muito bem. Esse texto também me fez lembrar João capítulo 3, quando um encontro de um homem com Jesus, Nicodemos. Sabemos que é mestre, diz Nicodemos a Jesus, da parte de Deus, porque ninguém pode operar os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus disse a Nicodemos: ó, se você não nascer de novo, se você não deixar que eu opere aí no seu coração, você não entrará no reino dos céus. E depois, num outro momento, versículo 5 diz isso, versículo 9 diz: se você não nascer da água e do Espírito, você não entrará no reino dos céus. Nicodemos não acreditava na transformação. Por isso é que ele diz assim: como é que eu posso fazer isso, esse novo nascimento? Será que eu vou ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Ele quis dizer a Jesus o seguinte: Jesus, só tem um jeito de eu me tornar uma outra pessoa. Só tem um jeito de eu me tornar como você. Só tem um jeito de eu ser um mestre como tu és. Eu vou ter que nascer de novo, literalmente. Vou ter que entrar no ventre da minha mãe e renascer, porque do jeito que eu fui criado e do jeito que eu fui educado, é impossível, é o que ele disse. É impossível. Muitos de nós achamos impossível que Deus possa transformar a minha e a nossa vida. Muitos de nós achamos impossível que Deus possa transformar a nossa vida de maneira que as nossas convicções, que são falsas, que aprendemos ao longo do tempo, seja transformada. Muitas vezes nós não acreditamos que Deus pode transformar o nosso coração, porque nós somos apegados a algumas coisas que são materiais, mas não conseguimos largar, e pensamos: Deus jamais operará esse grande milagre na minha vida. Muitas vezes somos assolados por questões que envolvem a nossa vida, por a nossa própria criação. A gente sofreu algumas coisas e aquilo ficou cunhado lá no nosso coração, na nossa alma, de maneira que a gente não consegue se libertar, às vezes um sentimento de depressão, um sentimento de inferioridade, e achamos: isso nunca vai acontecer. Quantas pessoas hoje sofrem por conta da história? Eu me lembro que algum tempo atrás eu tinha um problema muito sério. Eu fui criado de um jeito que meu pai, a forma como ele me tratava era assim: ele queria que eu fizesse tal coisa, de forma alguma eu questionava meu pai, porque caso eu questionava, o fio de ferro ia comer. Quero dizer, Antigamente, hoje o ferro de passar roupa está conectado no fio lá e ninguém tira o fio do ferro. Mas antigamente era conectado no ferro e na tomada. Aí depois o meu pai tirava da tomada e do ferro, dobrava assim, falava, vem cá, menino. Aí levava cada fio de ferro nas costas, ficava aquela marca. Alguns amigos meus apanhavam com a vara de goiabeira. Alguém já apanhou com vareta de goiabeira aqui? Ele disse, já apanhou. O Hilton lá apanhou. Outros com mangueira. Aquele tempo não era fácil, não. Os pais pegavam pesado. E meu pai tinha esse hábito. E eu me sentia muito pequeno. Eu me sentia muito retraído. Então eu cresci muito introspectivo para dentro. Aquilo foi me caracterizando. E depois aquilo foi me tornando um sujeito violento. Porque eu não conseguia reagir com meu pai. Mas fora de casa, se alguém ousasse me depreciar, eu voava em cima. Então eu era um garoto que só vivia brigando. E continuei assim depois de convertido. Fui para o seminário assim. Briguei lá umas 3 vezes até um dia que Deus falou no meu coração. E aí, como é que você vai fazer na igreja? O diácono vai falar um negócio para você, você não vai gostar, vai sair dando um rapa no diácono, aquela coisa. É assim que vai ser? Não. Falei, então Deus, transforma meu coração. Porque eu fui treinado para ser um sujeito violento. E fora isso, a Forças Armadas tratou do resto. Então, na época, até 86, no período militar, o soldado era treinado para ser ruim, para não sentir. Estou mentindo, Edício? Edício era soldado nessa época, anterior, bem antes de mim. Treinado para machucar, e ainda rir, quando vê a pessoa se desfacelando, toda dolorida. Então, vi muita gente, muito político, no pau de arara lá, apanhando. E eu achava muito engraçado aquilo. E se me deixasse, eu ia lá e batia também. Mas isso não me foi, graças a Deus. Mas eu fui treinado para isso. E eu falei, Deus, isso não pode fazer parte da vida de um crente. Muito menos de alguém que o Senhor chamou para ser um pastor. Transforma meu coração. Rubão também teve essa experiência. Todo aquele que passou pela vida militar já sabe dessa história. Como era difícil. O soldado era treinado para ser violento, para matar. Então, não tinha jeito. Eu era ruim. Mas quando eu digo ruim, eu não quero dizer ruim. Eu falei, Deus, está errado. Eu não quero ser assim. Eu quero ser igual a Jesus. Eu quero ser manso. Ok. Deus operou isso no meu coração. Eu diria até que Deus me deu condições de controlar muitas coisas. Mas eu não posso deixar de dizer a você, Deus é que operou na minha vida. E também, no decorrer da nossa vida, as pressões que a gente sofre, as coisas que a gente aprende, coisas que a gente aprende fora deste mundo, depois vai notando, está errado. São vícios que a gente adquire. E depois não conseguem largar, pessoas que fumam, pessoas que bebem. E eu converso com algumas pessoas, principalmente do Dorcas, que gostam do pastor, falo, fulano, para de fumar, você viu, fulano de tal morreu de câncer por conta do tabaco. Pastor, eu quero, mas eu não consigo. Falei, eu vou orar para que Deus lhe ajude, porque você por você mesmo não vai conseguir mesmo, não. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele quer acabar com a sua vida, mas eu vou. Mas você precisa querer também. Você precisa pedir a Deus para que o liberte disso. É da bebida ou de outras coisas, ou de si mesmo. De coisas que dominam o seu coração e você quer se libertar e não consegue. Então, hoje a gente quer fazer a vontade de Deus, mas a gente não consegue se livrar ou se libertar de coisas que estão entranhadas na nossa alma e a gente precisa urgentemente da transformação que vem de Deus. E só Ele pode fazer. Só Deus transformou o sal. Só Deus poderia ter transformado a minha vida. E só Deus poderá transformar a sua. Só Deus poderá tirar você desse poço de depressão. Ele não o criou para isso. Você está nessa condição, mas você não precisa estar. Você já tentou sair, não saiu, porque você não pode fazer isso. Essa é uma operação de Deus na sua vida e só Ele pode fazê-lo. Você pode ter um temperamento X e não consegue se controlar e já se conformou com ele. Não precisa ser assim. O jeito certo de sermos, ou o temperamento certo, é o temperamento de Jesus. Ele disse: aprendei de mim e sou manso e humilde de coração. E ele diz o que mais? E encontrareis descansos para vossas almas. Ele quer que você seja manso e humilde de coração. Hoje eu fico muito mais feliz com se parecer mais com Jesus do que como eu era. Hoje eu não gosto, por exemplo, de lutas, eu não gosto de vantagens, isso já não faz parte da minha vida mais, mas porque Deus transformou o meu coração. E nem acho que ser brigão é vantagem. Não, se fizer alguma coisa comigo, eu parto para cima, porque eu sou macho e de mim ninguém... Não, eu não penso mais dessa forma. Eu penso que bom mesmo, um cara digno de ser imitado é um cara que age como Jesus, que mesmo sendo castigado, não reage. Isso é ser manso e humilde de coração. Isso parece algo estranho para você agora, mas isso poderá ser perfeitamente possível se você deixar que o Senhor transforme o seu coração. Antes de eu me reconciliar com o Senhor, eu disse: Senhor, olha, eu tenho alguns problemas, era o que eu podia ver até então. Senhor, eu gosto dessas coisas. Você lembra, eu disse a vocês, eu era o diretor de uma escola de samba. E eu gostava daquilo. Deus, se o Senhor é Deus, porque eu estava afastado do Evangelho, transforma o meu coração. E eu falei isso com a minha alma. No dia seguinte, meu irmão, minha irmã, eu não era mais a mesma pessoa. Deus operou um grande milagre no meu coração. Parecia que essas coisas eram estranhas a mim. Isso é a metamorfose da alma. Hoje a pessoa que você vê diante de você não é a mesma pessoa de 35 anos atrás, aproximadamente. De 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, eu ia ver um sujeito com uma juba desse tamanho, com uma cara de mancarado, barbudo, com aquela calça boca assim e brigão. Hoje um sujeito careca, mas com outro coração. Eu sou obrigado a dizer a você e reconhecer: Deus existe, porque Ele transformou o meu coração. E uma vez, eu estava no seminário, eu me dei conta disso. E aí eu estava trabalhando lá, eu trabalhava perto, tomando conta da casa de um senhor lá. Aí depois eu comecei a cantar aquela música: Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o meu viver. Ele é a luz que ilumina meu ser, por Jesus Cristo mudou o meu viver. O amor só conheci em canções que falavam de ilusões. Tudo agora é diferente. Como é que é mesmo? Cristo fala e deu-me isso, eu esqueci da letra. Mas quando eu comecei a cantar, eu comecei a chorar, porque quando eu cantei, eu me dei conta que aquele sujeito que estava cantando não era mais um sujeito que há 20 anos atrás estava servindo às Forças Armadas. Jesus Cristo mudou meu viver de verdade, Ele me transformou em uma outra pessoa. E desde então, e ainda estou em obras, Deus está trabalhando, porque quanto mais Ele opera uma transformação na minha vida, Ele ainda mostra: agora você precisa transformar aquela outra área. Aí eu penso que já acabou, Ele fala: agora aquela. E a gente vai assim, de fé em fé, Deus operando milagres na minha vida e na sua vida. Querido irmão, minha irmã, Deus quer fazer uma metamorfose na sua alma. Ele quer que você se pareça com Jesus. Ele quer libertar você dos seus vícios. Ele quer libertar você dos seus traumas. Ele quer transformar você numa outra pessoa. Não fisicamente, mas até por fora muda, porque eu era feio pra caramba, agora não, agora eu tô bonitão. Mas até isso, a Bíblia diz que a beleza da alma formoseia o rosto, a alegria da alma formoseia o rosto. E a minha alma é feliz. Por isso eu falo, sou feliz com Jesus. Canto com alegria esse hino, porque é verdade. E Ele quer operar isso na sua vida. Ele quer transformar, libertar você dos seus traumas, das suas tristezas, do seu temperamento. Quantos de vocês percebem que há áreas da vida que está incomodando até no seu relacionamento, no casamento, por exemplo, com os amigos, e está tendo dificuldade, mas não consegue se livrar disso? É disso que nós estamos falando. Da mesma forma como Deus operou essa transformação na vida de Saulo, Ele quer operar uma transformação na sua vida. Na sua que ainda não entregou a sua vida a Jesus, quer transformá-lo num homem parecido com Jesus, manso e humilde de coração. Você que ainda guarda no coração traumas da sua criação, da sua infância, do sofrimento pelo qual você passou, Ele quer libertar você disso. Ele quer libertá-lo das opressões, dos vícios que dominam o seu coração, o seu interior. Deus quer fazer uma transformação na sua alma, como fez com Saulo, e quer usá-lo de maneira extraordinária, não na mesma proporção como usou Saulo e transformando em Paulo, mas Ele quer usá-lo grandemente. Mas você precisa querer que assim seja. Primeiro passo, você já sabe que há uma necessidade, você já sabe quem pode fazer isso. Agora o problema é, você está disposto a permitir que Deus opere na sua alma e transforme o seu coração e arranque do seu peito, da sua alma, do seu ser, essas coisas que não se parecem em nada com Ele? Deus faz essa pergunta a você. Você está disposto a essa predisposição no seu coração? Ou você vai ser como um daqueles que, bom, eu acho que isso daí não é para mim, eu estou fora, e sai como aqueles outros que estavam com Saulo? Ou você será aquele que vai fazer como Saulo? O que Saulo fez? Ele obedeceu tudo quanto Jesus mandou ele fazer. Você vai para a cidade de Damasco e lá vai encontrar um homem chamado Ananias, e Saulo fez tudo que Jesus mandou. Você quer passar por essa experiência maravilhosa? É só fazer tudo que Jesus mandar. Isso precisa estar bem gravado no seu coração. Você precisa ter essa predisposição. Livre-se dessas coisas que atormentam a sua alma e permita que o Senhor lhe transforme uma nova criatura. Quando eu cantei essa música, Jesus Cristo mudou meu viver, eu comecei a cantar, e ao mesmo momento que eu cantava, eu chorava, porque foi um momento meu com o Espírito Santo, que eu percebi o quanto Ele havia trabalhado no meu coração. E me dou conta hoje o quanto Ele ainda tem trabalhado, porque virou, mexeu, eu vejo, caramba, quando eu penso que melhorei um pouco, ainda tem isso tudo para percorrer. Queridos, Ele quer fazer um grande milagre na sua vida. E saibam, o grande milagre que Jesus realiza não é quando Ele curou um enfermo, ou mesmo como a gente estava estudando lá na classe dos jovens, quando Ele pega aquele homem que há 38 anos estava paralítico, sem andar, e de repente Ele manda levantar de uma hora para outra. E você sabe que isso hoje é impossível. As pessoas que trabalham na área da fisioterapia sabem que tem que fazer um monte de fisioterapia, porque o músculo fica... Há 38 anos não tem mais jeito, tem, Sarita? Humanamente falando, tecnicamente falando, não tem mais jeito. Mas não tem coisas que não tem jeito para Jesus. Jesus disse àquele homem, ó, levanta, pega a tua mala, a maca e anda. Contrariou todas as leis. O que era uma regra para Jesus, não, então não tem nada que você entenda que isso é difícil, que o Senhor não possa transformar. Se Ele pegou um paralítico, um alguém que estava na cama há 38 anos e fez sair andando como se fora um atleta, E você sabe que é impossível que isso aconteça. Então, você sabe que o Jesus não tem nada que seja impossível. Ele pode transformar a sua alma. Ele pode fazer uma metamorfose no seu ser e tornar você uma outra pessoa, uma criatura melhor, mais parecida com ele. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Amém. Eu gostaria que nesse momento você estivesse fazendo uma introspecção. Que você estivesse fazendo uma avaliação da sua própria vida. E imagine que você está falando com o Senhor. E você então vai fazer uma pergunta a Deus: se o Senhor está satisfeito com a minha vida? Ou talvez você possa fazer essa pergunta para você mesmo: está tudo bem aí? Você está satisfeito como você é? As suas atitudes, ou você pensa, ou você é parecido com Jesus nas suas atitudes, que é o melhor para nós? Saulo não se parecia em nada com Jesus, mas depois da sua conversão, ele ensinava como se Jesus falasse através dele. A forma de ser, de falar, era a forma como Jesus fazia. Talvez você esteja aprisionado pelas lutas pelas quais você passou durante a sua criação. Talvez você esteja aprisionado a um vício em alguma coisa. Não, quando eu falo vício, eu não estou me referindo especificamente a fumar, beber, mas coisas que dominam você e que você não consegue se libertar. Às vezes convicções, você achou: bom, eu sou da igreja X, então eu estou salvo. Não, você só estará salvo se aceitar a Jesus como o Senhor da sua vida. Foi o que aconteceu com Saul aqui. Eu quero nesse momento orar por você. Eu quero pedir: Deus, dá libertação, transforma esses corações em nome de Jesus. Se enquanto eu falava, o Espírito do Senhor tocou, falou ao seu coração, eu vou pedir, fique de pé, eu quero orar por você. Eu não sei com quem Deus falou, mas talvez ele tenha falado com você. Fique de pé, eu quero orar. Deus abençoe, querido. Deus abençoe, minha irmã. Mais alguém? Deus abençoe. Tem aquelas coisas dentro de você que você não consegue se libertar? Você quer entregar isso nas mãos do Senhor? Esse é o momento. Esse é o momento. Fique de pé. Eu quero orar com você, por você. Fique de pé. Você não precisa ficar debaixo desse sofrimento. Você não precisa continuar com essa tortura. Deixe o Senhor realizar a obra dele na sua vida. Tudo que você precisa é a predisposição e depois simplesmente obedecer. Há mais alguém? Eu gostaria de orar por você. Pode ficar de pé. Há mais alguém? Fique de pé. Esse é o momento seu com o Senhor. Você não precisa ficar assim. Você precisa passar por essa transformação e deixar que o Senhor vá tirando de você tudo aquilo que não se parece com ele. Há mais alguém? Fique de pé. Fique de pé, eu quero orar com você. Mais alguém? Eu quero pedir uma gentileza sua. Eu vou descer aqui. Eu quero pedir que você venha aqui. Eu quero orar com você nesse momento. Você pode vir aqui, por favor? Meu irmão, minha irmã, por gentileza, vem aqui. Eu quero ter esse momento com você. Esse momento nosso com Deus. Pode vir à frente. Vamos fazer uma oração aqui. Vamos colocar nos derramar diante do altar do Senhor. Vamos orar. Mais alguém, se quiser, pode vir à frente. É uma grande oportunidade que você está tendo agora. É só vir à frente. O pastor quer orar com você, por você. Ele sabe o que está no seu coração. E ele há de operar um grande milagre, se você assim o permitir. O que eu vou pedir agora é o seguinte: abra o seu coração, porque nós vamos falar com Deus. Abra o seu coração, deixa aquilo que está lhe incomodando fluir. E Deus vai operar na sua vida agora. Vamos orar. Senhor Deus e Pai eterno, Só o Espírito Santo pode penetrar no mais profundo do nosso ser, na divisão da junta e da medula, da alma e do espírito. Só o Senhor pode transformar o nosso coração. Só o Senhor pode nos tornar uma nova criatura. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero pedir em favor de cada irmão, cada irmã, cada pessoa que aqui estão. O Senhor sabe do compromisso que estão firmando em seus corações. O Senhor sabe o que os incomoda e em que áreas de suas vidas precisam de transformação. Ó Espírito Santo de Deus, o nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, o nosso Redentor, opera na vida de cada pessoa que aqui está. Opera no mais profundo do seu ser, ó Deus. Transforme a vida de cada um deles. Eu não sei a razão que os trouxeram aqui, mas o Senhor sonda os corações, conhece os pensamentos. O Senhor sabe exatamente em que áreas precisam dessa transformação, ou se em toda a vida precisam de transformação. Ó Deus, da mesma forma como fizeste com o apóstolo Paulo, como fizeste com muitos outros ao longo das Escrituras e muitos aqui hoje, eu peço que o Senhor opere esse grande sinal, esse grande milagre na vida de cada pessoa aqui, ó Deus. Deus, tenha compaixão de cada um de nós. E eu acredito que o Senhor possa curar enfermos, eu acredito que o Senhor possa ressuscitar a mortos, mas o maior milagre é o milagre da transformação da alma, quando o Senhor nos torna uma nova pessoa. Que cada um aqui, na medida da proporção em que vieram na sua presença, possam alcançar de ti essa grande bênção. Pai, muito obrigado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Se vocês puderem sentar aqui na frente, depois um diácono vai anotar o seu nome para a reunião de oração também poder orar por você, porque não pode ficar só aqui.